única coisa que penso nesse momento é derramar o tormento no ouvido daqueles que expõem o sentimento. O caminho é doloroso, árduo e muito escuro. Não se enxerga um palmo à frente, é necessário deixar de lado o orgulho. Não existe luz no fim do túnel, essa é a verdade. Lidando com situações extremas e pura falsidade. Hoje eu posso dizer o que o umbral significa na vida daqueles que seguem a falsa doutrina, daqueles que dão dinheiro para enriquecimento ilícito. Constrói templos para o demônio, mas o demônio não precisa disso. Meu compromisso é transpassar a podridão que ocorre com frequência onde só se enxerga a desilusão. Mundo do cão, cada vez mais poderoso, pilares fortificados com a carne e o osso. Revestida pela fé daqueles que oram pra pessoas erradas, caem ciladas, acabam se cortando com a navalha. O sangue jorra, explode o ódio fatal das massas. Na próxima jornada, você não pode dar falha. Passou batido por essa, agora concluo o treinamento, interrompido por problemas que envolviam sentimento. Mas que sirva de evolução daquele que batalha, pois na próxima encarnação a caminhada será mais árdua. Prepare as espadas, levante e me siga. Escolha com sabedoria a próxima alternativa. O jogo está invertido, está mudando a trajetória. Com êxito sem medo, pois é assim que funciona. Vocês estão seguindo meus passos contra a falsidade. Atrás aquele mesmo que todo mundo ignora. O jogo está invertido, está mudando a trajetória. Com êxito sem medo, pois é assim que funciona. Vocês estão seguindo meus passos contra a falsidade. Como espécie de Avalon, eu ouço sua trilha sonora. Eu faço uso da magia que alimenta minha alma e renova. Preparado pra qualquer imprevisto, não sigo aviso. Representa a resistência, o legado que continua comigo. Eu represento o medo que se faz presente. Quebro correntes, não tenho medo do que vem pela frente. Pois fui treinada onde se formam soldados nobres. A descendência, minha linhagem banhada com sangue forte. Estou sendo treinado pra reinar no umbral, pra realmente ser diferente do lado espiritual. Passando por provações quase todo santo dia, pra ver se posso dar conta de carregar essa carga sombria. Caminho estreito é foda, mas sigo a risca. Os espíritos me orientam pra não cair nas armadilhas. Eu sinto que está chegando o momento certo em que todos vão enxergar e entender o dialeto. O jogo está invertido, está mudando a trajetória. Com êxito sem medo, pois é assim que funciona. Vocês estão seguindo meus passos contra a falsidade. Atrás aquele mesmo que todo mundo ignora. O jogo está invertido, está mudando a trajetória. Com êxito